se entregar que o sol vermelho as consolas que nasce de cartão. Tem atitude no engano, socorra toda essa porra. Invade, desmonte, detona, põe pro chão agora. Mas vai ao mundo contra o corpo sujo. Magari, nós tudo, a cada um que luta contra, nós tamo junto. Magari, nós tudo, Magari, contra tudo, na contra mão. Mas vai contra o mundo contra o corpo sujo. Magari, nós tudo, a cada um que luta contra, nós tamo junto. Magari, nós tudo, Magari, contra tudo. Nós é contra os três do cuzão, da tiração, ramelão, confusão, traição, desonra, votação. O cidadão na revolta vai pro arrebento. Se disse está se mendo, revolta contra o governo. Vai vendo, quantas partes faria, tu sou eu, Magari. Pactos, pede, pede, deve, deve se terminar em casa. Vem aqui, tipo inverno, tá igual. Tô destruindo tudo, já não tem recurso natural. Cabe mais, poder a Petrobras. Que fode o povo, valor exorbitante. Mas coloca carne pra eles, tu faz. Governo, satanás. De uma desgraçada arrombada, é puta por trás. Foda-se, o que importa, ser eleita. O povo fudido com fome faz prazer na seita. Cabe a nós mudar o quadro, tirar o que não presta. Mudar pro mundo inteiro que o Brasil não é só festa. Contra a mão, vai contra o mundo, contra o corpo sujo. Magari, nós tudo, a cada um que luta contra, nós tamo junto. Magari, nós tudo, Magari, contra tudo. Na contra a mão, nós vai contra o mundo, contra o corpo sujo. Magari, nós tudo, a cada um que luta contra, nós tamo junto. Magari, nós tudo, Magari, contra tudo.